Mário Novo. Os caras do meu parceiro Júnior Viana. E é o KFzinho. Portal do Arrocha. Tá batendo paredão. Vai. Promete que não vai ligar. Jura que vai me esquecer. E mesmo se você chorar que você beber, e se ouvir a minha voz, e se seu coração apertar, e se ouvir falar de nós, e quando a nossa música tocar, cê vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer. Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Que eu amo você, bebê. Alô, meu parceiro Léo CDs, o rei da atualização, tamo junto. Alô, City CDs, o moral do santo do bom é nóis. Meu parceiro João da mídia, João Carlos CDs. Promete que não vai ligar. Jura que vai me esquecer. E mesmo se você chorar no dia em que você beber, e se ouvir a minha voz, e se seu coração apertar, e se ouvir falar de nós, e quando a nossa música tocar, cê vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer. Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Olha, cê vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer. Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Meu bebê. Estação do Arrocha, Portal do Arrocha, tamo junto, Luquinha Divulgações, Ayumi CD. É o Caiozinho Fernandes.